Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a primeira aula de uma série de 6 que formam o curso Logística Portuária Intermodalidade. Nessa primeira aula, nós vamos apresentar uma introdução à logística, mostrando os elementos do gerenciamento da cadeia de suprimento e o papel do sistema de transporte, no impacto que o porto tem no gerenciamento desse transporte e dessa cadeia de suprimento. Na segunda parte, nós apresentamos a logística como um fator de competitividade e o papel que o porto exerce nessa cadeia é esse de aumentar a competitividade dos produtos. E, por fim, na última parte, nós apresentamos a logística integrada e desenvolvemos o conceito de logística de serviço. O objetivo desse curso é apresentar essas introduções do que é logística integrada, do que é administração da cadeia de suprimento, para vocês entenderem esses conceitos e o impacto que tem esses conceitos no gerenciamento do sistema portuário. Então, as atividades básicas, né, de gerenciamento da cadeia de suprimento é o gerenciamento de transporte, de estoque, de pedidos, de armazenamento, de manuseio de materiais e embalagem. O importante aqui é vocês entenderem o papel do gerenciamento da cadeia de suprimento com o gerenciamento do sistema portuário. Quer dizer, aqui ainda é a introdução, nós vamos apresentar isso em 6 aulas. Nessa parte, nós estamos apresentando esses conceitos básicos de gerenciamento da cadeia de suprimento, né, explicando o papel da logística, para vocês verem como isso impacta a administração portuária. Então, por quê? Porque o sistema de transporte é um dos elementos mais importantes na gestão da cadeia de suprimento. Então, como nós estamos apresentando aqui nesse curso, né, o sistema de transporte não pode ser dissociado da gestão da própria cadeia de suprimento. Então, se isso é verdade, os portos, como parte do sistema de transporte, têm um papel fundamental na gestão dessa cadeia. Então, por quê? Porque o problema principal do sistema logístico é colocar o produto na mão do cliente, porque a gestão da cadeia é transformar a matéria-prima no final. Então, o impacto que isso vai ter no sistema de transporte é o mesmo que vai ter no sistema portuário. Então, o sistema portuário vai incluir decisivamente, quer seja transportando matéria-prima, produto industrializado, até produto final de consumo. Essa primeira aula é uma introdução aos conceitos bem básicos da logística. Eu não sei o quanto você está familiarizado com esse conceito, né? Mas, quer dizer, a logística não é apenas entregar o produto na mão do cliente, mas na hora certa, no tempo certo, nas condições que o cliente deseja. Aqui nós estamos apresentando as principais atividades da logística, né? E nesse momento nós estamos confundindo a própria atividade logística com o gerenciamento da cadeia de suprimento. Na verdade, a logística é parte, né, do gerenciamento da cadeia de suprimento. E essas atividades primárias são essas relações de transporte, com estoque, processamento de pedido, que faz a movimentação da carga, do estoque, do sistema de transporte até chegar na mão do cliente. Nós estamos colocando ênfase nas atividades de transporte, porque esse curso é sobre logística portuária, para mostrar que o porto tem um papel importante nos custos de transporte, na cadeia no gerenciamento da cadeia de suprimento, levando-se em conta que as atividades de transporte representam 2/3 dos custos logísticos da cadeia. Na verdade, esses custos de transporte estão relacionados com todos os modais, rodoviários, ferroviários, aeroviários, aquaviários e totoviários, que participam da gestão de transportes da cadeia de suprimento. O objetivo nessa primeira parte do curso é colocar ênfase na relação do custo de transporte com o custo de estoque. Eles são responsáveis por 1/3 até 2/3 dos custos totais da cadeia de suprimento. Então, se você tem um sistema de transporte eficiente, você tem pouca incerteza em relação à chegada da mercadoria ou no próximo estoque, ou então no varejo próximo ao cliente. De qualquer maneira, se essas incertezas são muito altas, para manter o fluxo constante de produtos e mercadorias, você tem que manter um estoque alto. Veja o vídeo a seguir, onde eu tento mostrar essa relação do sistema de estoque, com o sistema de estoque e de distribuição com o sistema de transporte. É outro elemento, né, da gestão da cadeia de suprimentos, é o processamento. Porque é como você, como cliente, faz esse pedido. Pode ser diretamente na loja, pode ser através da internet, quando então esse processo de pedido, provavelmente informatizado, vai parar dentro do estoque. Estoque, ou é uma pessoa, ou é hoje em dia totalmente automatizado, retira o produto do estoque, coloca no sistema de transporte e leva até a sua casa. Nessa figura você pode ver esse ciclo de administração do ciclo de pedido, né? Ele é composto do processamento de pedidos, quando o cliente aciona, através de mecanismos informatizados, através da internet, a compra, que vai ao estoque. O estoque retira a mercadoria, manda para o sistema de transporte. O sistema de transporte entrega esse produto na mão do cliente. Esse ciclo de pedido foi o primeiro ciclo a ser automatizado na início da década de 80, e melhorou profundamente a eficiência do sistema logístico. Porque agora as empresas sabem aonde está o pedido do cliente e quais os pontos de estrangulamento. Então, dentro da gestão da cadeia de suprimento, aquela parte principal da gestão do pedido, do transporte e do armazenamento, que é aquele que recolhe o pedido do cliente e manda o produto até a sua casa, né, é considerada a atividade mais essencial. E outras são consideradas atividades de apoio, como a gestão de toda a área de armazenamento, do material, da embalagem, de todas aquelas outras partes e atividades que estão dentro de cada etapa da cadeia. Nessa figura vocês podem ver, né, a conjugação dessas atividades digamos, mais essenciais de transporte, pedido de estoque, e essas de apoio, como gerenciamento do produto, materiais, embalagem, distribuição, armazenagem, informação, e todas elas fazendo parte da gestão da qualidade de serviço do sistema logístico. Então, dentro daquele conceito, daquelas atividades de apoio e essenciais, né, nós temos esse outro, né, que é a movimentação dos produtos e o seu manuseio, que vai ser, digamos assim, fundamental para definir custos logísticos. Essa tabela mostra claramente o papel do produto, né, na definição desses custos de transporte, estoque e armazenagem. Você pode ver que, por exemplo, alimentos têm um custo maior do que eletrônica, porque o custo de manutenção e transporte de alimentos, devido à refrigeração e hipericidade do produto, é maior do que eletrônica na área de transporte. Então, como nós apresentamos no início dessa palestra, o conceito de logística é o de logística integrada, porque todos esses elementos participantes na cadeia de suprimento têm que cooperar para que, digamos assim, os custos finais sejam menores e para que haja uma política de cooperação em prol, digamos, do benefício final ao cliente. Porque na gestão da cadeia de suprimentos, ninguém recebe mas somente quando o cliente paga por o produto final. Enquanto o cliente não compra, né, todos os custos são postergados. O esquema desse desenho mostra a ideia do que é a cadeia de suprimento, né, ou assim chamado em inglês, supply chain. Essa interligação entre fornecedores, fábricas e clientes através dessas funções básicas da logística, que é transporte, estoque, pedidos, armazenamento e informação. E essas funções básicas existem entre todos os elos da cadeia de suprimento, como você pode ver. Então, o porto funciona em todos os elementos da cadeia de suprimento, trazendo produtos acabados, trazendo produtos ainda matéria-prima e tendo um papel estratégico nesse mundo globalizado para a distribuição de produtos. no vídeo a seguir você vai ver as multifunções do terminal da DECMAR, que tem essas funções descritas até agora. Bom, hoje em dia a logística, digamos assim, está na moda, né? Então existe uma discussão muito grande para saber exatamente qual é o papel da logística na empresa. No passado, né, na década de 90, no final do século XX, né, esse papel era muito ocupado pelo marketing, né? Então, hoje em dia, esse papel está de importância estratégica no gerenciamento das empresas, está sendo ocupado pela logística. Na verdade, o marketing e a logística têm que andar juntos, porque você não pode, digamos assim, oferecer produtos que você não tenha à disposição. Aqui nesse slide, nós estamos tentando mostrar para vocês qual é a importância, né, da vinculação da logística com o marketing. Porque, digamos assim, esses dois elementos, logística e marketing, acabam impactando a gestão da empresa na cadeia de suprimento. Então, digamos assim, o departamento de marketing e vendas tem que estar atento, né, à disponibilidade do sistema de transporte, do estoque, para não correr o risco de fazer propaganda de um produto numa região onde a empresa não tem condições de colocar, porque não tem acesso ao sistema de transporte. Nessa segunda parte aqui da primeira aula, nós estamos propondo a discussão do conceito de competitividade, porque se fala muito em competitividade, mas nós temos que definir bem esse conceito para saber como que isso impacta o sistema logístico, né? O princípio, né, dessa questão da vantagem competitiva foi lançado por Michael Porter como, digamos assim, um dos elementos que moderniza a visão econômica da gestão de recursos, não mais apenas como capital, terra e trabalho, mas também conhecimento científico. Esse conhecimento científico e tecnológico acaba criando essa ideia de vantagem competitiva. Por que ele chegou a esse conceito? Porque países, por exemplo, como a Suíça, são grandes produtores de chocolate, não produzem cacau. A Alemanha, que é um grande produtor de café soluto, não produz café. E assim, você começa a perceber que, digamos assim, a existência de capital, terra e trabalho não necessariamente favorece a competitividade daquele país num certo produto, né? Somos o maior produtor de café do mundo, mas não somos o maior produtor de café soluto. Então, digamos assim, a palavra competitividade está ligada, antes de mais nada, a você ter uma superioridade duradoura sobre seus concorrentes. Então, competitividade não é apenas uma vantagem momentânea, né? Mas é uma vantagem duradoura. É porque você tem algum elemento que se sobrepõe aos seus concorrentes. O conceito de competitividade tem que ser visto dentro da administração das empresas, né? Porque essa vantagem competitiva vai ser gerenciada pela administração das empresas. Então, sob esse ponto de vista, a vantagem competitiva, que depois vai virar vantagem estratégica, dentária, logística, diz respeito a como a empresa gerencia os seus ativos, aplica seus investimentos, a procura de um preço melhor ou de uma aliança mais permanente com os clientes, de maneira que eles sempre voltem a comprar com você. Bom, então, além daquela visão de Michael Porter, né, da vantagem competitiva, do fator intelectual e tecnológico como elemento fundamental para a competitividade entre as nações, né? Digamos, ao nível das empresas, essa vantagem se expressa de duas maneiras: a vantagem em produtividade e a vantagem em valor. A vantagem em produtividade, que é o que nós estamos mostrando aqui nesse slide, é como uma empresa consegue, superar os seus concorrentes produzindo produtos de baixo custo, né? Esse produto de baixo custo está ligado a grandes volumes de produção e grandes volumes de venda, ou seja, economia de escala. Então, economia de escala é um dos elementos fundamentais na vantagem competitiva das empresas, que nesse caso aqui chamamos de vantagem de produtividade. Nesse gráfico você pode ver claramente, quer dizer, quanto maior a produção, menor os custos unitários. Então, esse é o papel fundamental da vantagem competitiva na área de produção. Além da vantagem em produtividade, né, que diz respeito à economia de escala, existe uma outra vantagem, que é a vantagem em valor, né? Essa vantagem em valor, ela é muito mais sutil e ela diz respeito, né, a como os produtos satisfazem o cliente. Então, esse produto que você está vendendo no mercado, antes de mais nada, tem um valor, né, que é aquele que proporciona uma vantagem competitiva que diferencia esse produto do outro, quer seja pela cor, quer seja por uma vantagem tecnológica, quer seja por uma vantagem que foi adicionada por algum valor, não necessariamente pelo aspecto produtivo ou da economia de escala. Como você vê nessa tabela, existe uma escala, né, entre empresas que obtêm vantagem em valor e outras em vantagem em produtividade. Essa escala vai de empresas que atuam no mercado de commodity industrial, como os chineses na área de guarda-chuva e brinquedos, e as empresas que vendem produtos de alta tecnologia, como o celular, e que tem agregado dentro dele serviços como não só telefonia, mas tocador de vídeo, máquina fotográfica e acesso à internet. Então, além daquelas conceitos de vantagem competitiva de Porter, que é, digamos, da vantagem tecnológica, ou a vantagem em valor, que adiciona valor ao produto, ou a vantagem de produtividade, que produz em larga escala para reduzir custos, nós temos aí a vantagem da própria logística como uma estratégia para entregar o produto final mais rápido na mão do cliente. Então, hoje, nada é mais importante do que entregar o produto na mão do cliente, porque essas estratégias que postergam entregas, porque você compra pela internet, você não espera que o produto venha na mesma hora, né? Então, a partir da estrutura logística que cada empresa tiver para gerenciar o seu portal de vendas na internet e entregar esse produto mais rápido, vai ser uma grande vantagem, porque às vezes o tempo que leva para o produto chegar na mão do cliente é mais interessante para o cliente do que o próprio preço. O termo competição ou competitividade está ligada à gestão da própria empresa, porque, digamos assim, isso só acontece porque você tem um corpo gerencial muito eficiente para extrair essas vantagens através dos vários departamentos da empresa. E esse modelo, que é bastante conhecido, mostra como as empresas, né, são um conjunto de atividades que vai desde o suprimento até o marketing, passando pelas quais diversas estruturas organizacionais, como desenvolvimento tecnológico, gerenciamento de empresas. Então, esse conjunto, né, que define como logística de suprimento, como logística de operação, como logística de suprimento, vai produzir uma vantagem competitiva da empresa no mercado. Então, hoje em dia, devido à importância dessa noção de que a logística tem uma, oferece uma vantagem competitiva para as empresas, né, começou a criar-se um conceito de logística muito mais, digamos, sofisticado e amplo do que se tinha antes, como apenas a gestão do estoque, do gerenciamento ou da entrega, por simplesmente, do produto no mercado, né? Ela tem uma ligação muito grande com a estrutura de marketing e, digamos assim, a definição desses canais de distribuição, ou como o produto sai da fábrica e chega aos diversos tipos de clientes, é que passa a ser, digamos, fundamental para definir a capacidade de produção competitiva de uma empresa no espaço. Então, a definição desses canais é o conjunto de como o sistema de transporte vai levar a determinados tipos de produção, uma certa. Então, o canal, digamos, do shopping em Guatemi vai levar uma série de produtos para aqueles clientes que frequentam o Guatemi. E, eventualmente, esses mesmos produtos vão ser distribuídos aqui no shopping em Ibirapuera. Aqui nesse esquema nós estamos mostrando, digamos, uma cadeia de suprimento, onde você vai ver todas as etapas do fornecedor até o cliente, e isso daí gera duas coisas: um fluxo de produto, né, porque a matéria-prima vai se transformando ao acabar, e por cima dela um fluxo de informação que vai mostrando como o valor vai sendo adicionado a esse fluxo de transformação dos produtos e mercadorias. Nessa terceira parte da aula, nós vamos desenvolver esse conceito de logística integrada e logística de serviço. Né? Esse conceito de logística integrada, como vocês viram, é a ideia de que toda a gestão daquela cadeia que se define no quadro do produtor é vista como uma entidade única. Né? Então, todos ali não só cooperam, como veem todo o conceito de transformação do produto de matéria-prima final como uma coisa só. Então, todos eles compartilham o custo, de fato, eles compartilham o custo, né? Porque, como eu falei para você, os custos de cada um na cadeia de só vai ser pago se o cliente final comprar o produto. Se não comprar, ninguém vai pagar o cliente custo todos. O prejuízo vai ser, digamos assim, compartilhado. Então, esses custos são compartilhados da mesma maneira que eficiência do sistema de transporte, dos estoques, porque se um dos elementos mantém um estoque muito alto, porque o sistema de transporte para levar daquela etapa da fábrica até a loja, então o custo aumenta para todos. Né? Então, para definir essa ideia de uma logística de serviço, uma logística integrada, estou mostrando aí dois gráficos, né, que mostram um primeiro fluxo de serviços e o outro a integração funcional entre as diversas partes da cadeia de suprimento para levar o produto à mão do cliente. Então, esse fluxo básico de serviços são as várias atividades de compra, controle, produção, venda, distribuição, que vai levar a adicionar valor ao produto e ao serviço prestado ao cliente. Então, na minha concepção, existe, então, paralela logística integrada, essa logística e serviço. E a eficiência de um vai estar ligada à eficiência do outro. Nesse esquema desse quadro, você pode ver que a logística, a gestão da cadeia de suprimento se reparte, né, num certo momento, entre o elemento industrial que produz, que transforma efetivamente a matéria-prima em produto final acabado, e uma outra série de atividades de atacadistas, de varejistas, que vão levar o produto até o consumidor. Então, nós estamos vendo que a logística integrada de matéria-prima em produto final acabado também tem uma série de atividades que nós estamos chamando de serviço, que levam o produto final ao consumidor. Então, a escolha de grupos de consumidores com finalidades próprias, como pessoas da mesma idade, pessoas que compartilham certos tipos de música, vão definir como esses produtos vão ser, digamos, distribuídos pelo varejista. Por exemplo, logística de serviço é, antes de mais nada, a gestão, né, do fluxo de informação, porque é um fluxo de informação sobre as atividades do cliente e a sua conjugação com as atividades industriais, digamos, da fábrica, ou do varejista, ou do distribuidor. Então, essa informação, quem quer comprar o quê, qual é a idade, onde mora, quais são as suas preferências, né, nas mais diferentes tipos de atividades sociais. Como nós dissemos antes, a logística passou a ser um elemento extremamente na moda hoje em dia, porque, como nós estamos vendo, ela passa a ser um elemento de integração, né, entre a logística de serviço e a logística integrada, para que una, né, sistemas de transporte, sistemas de armazenamento na entrega do produto final ao cliente, levando em conta que essa estrutura de globalização da produção industrial, faz com que os produtos venham da China e percorram 10, 15, 20 mil quilômetros para chegar no seu destino, faz com que a logística seja a peça importante. Né? E dentro desse conceito, né, nessa estrutura, né, de administração da cadeia de suprimento, os portos, né, e os aeroportos vão ter um papel fundamental nessa estrutura de globalização, um porque os aviões são muito rápidos e o outro porque os navios são os elementos de mais alta capacidade para transportar. Então, essa explosão de serviço, da visão de serviço ao cliente, que assim, está em quase todas as atividades industriais hoje em dia, impacta a logística de maneira tremenda, né? Porque é ela efetivamente que entrega o produto na mão do cliente. Então, aliado a esse papel do cliente no gerenciamento de empresas, hoje em dia nós temos também o encurtamento do tempo do produto, que envelhece com uma rapidez muito grande, que novos produtos e novas tecnologias geram novos produtos, fazem com que você tenha que o fator tempo como fundamental na gestão de todas as atividades industriais, né? A logística passa a ser a principal. Digamos assim, como nós dissemos antes, o porto tem uma alta capacidade no transporte marítimo, e o avião tem uma rapidez extraordinária. A conjugação de um e outro vai ser fundamental na gestão do tempo de entrega e do ciclo do produto. Então, a grande questão dessa globalização da cadeia de suprimento é vencer essas grandes distâncias gerenciando sistemas de transporte e estoque. Né? Isso faz com que você acabe tendo essa situação onde o produto produzido a 20 mil quilômetros de distância é mais barato do que aquele produzido pela fábrica do lado da sua casa. Então, você está vendo que essa questão de custo, competitividade, dentro da estrutura de globalização da cadeia de suprimento, onde cada um tem o seu papel como fornecedor, fabricante e distribuidor, vai mais além do que a cultura da empresa nacional. Hoje em dia, uma das questões mais importantes na gerenciamento da cadeia de suprimento, da logística, são as empresas, né, os modelos organizacionais, porque quanto mais burocratizado e de divisões hierárquicas rigorosas, você dificulta a gestão da entrega do produto, do gerenciamento dos transportes, de maneira que essa estrutura organizacional hoje é fundamental para a eficiência de um sistema logístico. Então, a ideia da logística integrada e logística de serviço gera essa ideia de que você tem que administrar esse encurtamento do custo logístico, porque você tem que entregar produtos mais rápidos, reduzir estoque e melhorar, digamos assim, as barreiras, os gargalos ao longo da estrutura da cadeia de suprimento e mostrar que existe um interrelacionamento entre os lados para operar produtos mais baratos, entregas mais eficientes. Então, redução de estoque, estruturas mais leves, menos burocráticas, e essa compartilhamento entre os vários elementos da cadeia de suprimento são fundamentais.